Eu sou o oposto do oposto, a aposta posta à prova de que nada é garantido, e que sentido, além de direção, é tato, um substrato onírico, quase como um sonho introduzido, quase como uma tira de humor duvidoso, sempre quase, sempre sempre, como um pôr do sol visto meio que sem querer, que no outro dia se repete, e de novo, e outra vez, com a certeza e sensatez de que definições são passageiras. Amém. Pois é, amiguinhos, estamos de volta e dessa vez com um som absurdo do Far From Alaska, Cobra. Som novo aí da molecada que tá fazendo um absurdo de porrada nesse som extraordinário. É que tem estragado meu ouvido de tão alto que eu tô escutando, porque é porrada atrás de porrada. E esse é o som novo deles, que saiu faz esses dias aí, essa semana. Pessoal, lá do Rio Grande do Norte, Far From Alaska, banda foda. E vamos começar porque... Porque sim, porque a vida é assim, a gente tem que partir de algum lugar, certo? E pra você ainda que não conhece o podcast, seja muito bem-vindo. Este é o Foda Tudo e Viro Tu, onde eu falo algumas coisas que eu penso e critico coisas que eu não gosto. Enfim, é meu podcast, é o meu espacinho na internet pra eu falar merda, beleza? E se você se interessar por isso, você pode se inscrever no nosso feed, tá aqui na descrição do site. E, né, a vantagem de você se inscrever no feed é que você não precisa ficar voltando no site toda hora, você recebe os episódios direto no seu celular e você faz downloads e se diverte ouvindo as minhas bobagens e babaquices, beleza? É isso, vamos começar. E o próximo bloco, como de praxe, aquele velho, só que novo quadro, conviva com essa notícia. Conviva com essa notícia. E nesse bloco super esquisito hoje, duas notícias, uma mais esquisita que a outra, e lá vai a primeira. Justin Kish faz força para se livrar de Herrig e defeca no chão do octógono, o que prova que essa luta deve ter sido uma merda. Conviva com essa notícia. Jovens roubam catuaba em Belo Horizonte e PM usa helicóptero para capturá-los. Três jovens foram presos depois de uma perseguição policial no bairro de Santa Maria, em Belo Horizonte. O motivo foi o roubo de 4 garrafas de catuaba em um supermercado da região. Os caras, a PM usa helicóptero pra capturar nego que roubou catuaba. Tá ligado? Tipo, mano, que mercado que é esse? Que a melhor bebida que você tem pra roubar é catuaba. Tá ligado? Meu, você já vai roubar o estabelecimento, então... Leve coisas que realmente valem o risco de você ser capturado pela polícia militar. E polícia militar, né? Esse abuso aí de recurso, de dinheiro público. Usar o helicóptero pra capturar a molecada? Por causa de 4 catuaba? Ah, não. Para que eu não consigo entender. Eu de fato, eu não consigo entender. Esse foi o Conviva com essa notícia. Porque eu vou ter que conviver com elas e eu precisava dividir isso com vocês. Meu último estágio que eu fiz para a faculdade, ele foi um estágio... sobre psicologia educacional, e eu fiz dentro de uma escola estadual, aqui da minha cidade, aqui em Ribeirão Preto. E quando acabou o estágio, assim, né, fazendo o relatório e pensando nas discussões e tudo mais, eu cheguei no seguinte embate, assim, interno, que eu tô querendo compartilhar com vocês, porque é realmente um embate. Não tem muita solução e eu não sei muito bem ainda que posição tomar sobre isso. É que assim, a gente é educado pra quê na escola? Assim, tenta buscar, quando você era criança, assim, e quando você ia na escola, e nas atividades que você fazia, e como isso foi progredindo, e depois você tem o ensino médio, e aí dentro desse ensino médio você é educado pra outras coisas, não existe... Existe uma progressão dentro da escola, mas... é pra quê, né? Você é educado pra quê? E vou além. Você é educado pra quem? Saca? Todo aquele conhecimento que você adquiriu na escola, ele vai pra onde? Você usa ele onde? Onde que ele é usado? Isso também no ensino superior, sabe? Tudo bem, no ensino superior ele é muito... muito mais visível, porque você transforma aquele conhecimento em capital, em moeda, enfim, em meios de sobrevivência. Mas a educação da escola, tirando a primária e básica, que são, enfim, demanda um pouco do seu desenvolvimento cognitivo também, então você vai aprender a ler, você vai aprender a escrever, são conhecimentos realmente básicos. E aí? Sabe, eu fiz um tempinho de cursinho e eu tava revendo alguns cadernos, algumas apostilas e, de fato, assim, eu não uso aquilo como conhecimento prático, sabe? E se uso é, tipo, muito pouco. Então, não existe um conhecimento prático, eu acho, dentro da educação que faça você levar para a sociedade alguma coisa, que você possa devolver aquilo para a sociedade de alguma forma, sabe? Falta isso dentro, eu acho, da dinâmica escolar. E é assustador você pensar, porque você está devolvendo, você está dando cidadãos, né? você tá gerando pessoas que vão viver em sociedade e que não têm recursos aprendidos para se viver, talvez, em sociedade. Então, o que a gente aprende sobre a sociedade é estando nela. A escola hoje não oferece isso muito, assim, não, é muito pouco que se oferece, principalmente em escolas estaduais, esse tipo de pensamento. Não existe também uma prática reflexiva dentro da escola, você não ensina as pessoas a pensar, sabe? Você sai muito pouco crítico, porque eu acho que o ensino é muito engessado, o ensino é muito quadrado, e ele não está muito preocupado em fazer você pensar no que você está aprendendo e pensar a sua escola e pensar o seu papel dentro dessa estrutura social. E aí você vai ficando cada vez mais para trás em relação a pessoas que têm esse tipo de informação e que têm esse tipo de incentivo ao pensamento crítico, ao pensamento reflexivo. Isso também vale para as universidades. Posso falar mais da minha. Se vê muito pouco, da parte dos alunos principalmente, uma preocupação em pensar a própria profissão, em pensar o próprio estudo. É como se o conteúdo que está sendo entregado já estivesse pronto e aquilo, o conteúdo que está sendo entregue, perdão. E você tem que seguir aquilo e porque tá ali, porque é assim, e ser, vamos supor, psicólogo é seguir essa cartilha, sabe? Não existe um pensamento reflexivo de melhora, ou de como é que tá o ensino, ou de como é que estão as coisas, assim. Isso é um pouco preocupante de uma forma geral, e talvez por isso que o Brasil tá do jeito que tá, ou, sei lá, vai estar do jeito que, né, está. Claro que sempre vão existir exceções, claro que sempre vão existir pessoas que estarão preocupadas para fazer isso melhorar, mas dá uma pensada nisso, saca? Pensa como que a gente pode fazer enquanto gente, que vive com gente e que tá nesse meio todo, como que a gente pode para melhorar essa educação que ela não tem, ou que ela não existe nesse sentido mais intrusivo, mais reflexivo e mais... voltado a um pensamento, não sei se progressista, mas um pensamento mais, não, com certeza não progressista, mas um pensamento que vá pra frente, assim, sabe? Um pensamento que evolua no sentido de melhora sempre pra sociedade. É, nesse momento você deve estar dormindo. Mil perdões por esse papo chato, mas é o que tem pra hoje. É o Fev falando sobre educação. Até a próxima.